parecia um sonho, mas aquilo que você tanto esperava se tornou uma das maiores realidades. Com dedicação, força e trabalho. Acima de tudo, a humildade e carinho para trazer alegria em todas as suas festas. Sinta agora todas as emoções dentro de você. Poderoso Mega Quebra Lajota 3D. E agora com seu cenário 3D. J3D. E agora com seu cenário 3D. Poderoso Quebra Lajota, o som de Abaetetuba. Obrigado com a mulher e eu vou dar fuga dela. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. DJ Lohan que tá tocando. DJ Sandro, novo quebra lajota 3D. DJ Sandro consagrado. Minha mulher começou a discussão. Despacito, quiero desfunarte a besos despacito, tu hermano me eres en un laberinto, que se rinde tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito.

amor de Deus. Olha o que me fez, mas continua ao teu lado. Para de mentir, disse que ia mudar, mas me enganou de novo. Oh não, outra vez me traiu, isso vai acabar. Vou pro maremoto, a onda toca, tudo vai parar. DJ Marcos Paulo e Franco Considerado, entrei nessa onda. Sabe o quanto eu amo você. Quero me encontrar com você hoje. Se pudesse mandar meus beijos pelos correios, mandaria só por teu amor. Tu me faz sonhar mesmo estando acordado. Eu faço de tudo pra estar ao seu lado. Só me dá uma chance pra mostrar o que sinto. Mas eu não me preocupo se eu de te encontrar. Hoje eu preciso, amor, me declarar. Se eu esconder esse amor, eu vou ficar maluco. Crocodilo, DJ Marlon, tipo, traz um piro. DJ Corridinho, meu comando é exigir. Mala pra vida, vou ficar comigo. Crocodilo, DJ Marlon, tipo, traz um piro. DJ Corridinho, meu comando é exigir. Onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver. Hey! Essa academia, hora certa pra mim. Eu bebia todo dia, hoje mal posso sair. Ele era tudo que eu vou fazer. Eu me com o parceiro que virava o copo. Bebia comigo do jeito que eu gosto. Ele era homem de verdade. Ai, que o som da galera. Agora eu faço o que eu quero. Tô nem aí se tá com vergonha de mim. Quer saber onde eu vou beber de novo? DJ Sandro. Hoje te liguei querendo te encontrar, mas não consegui, desligou o celular. Preciso de você, onde você está? Acho que já sei, está no Bala de Prata. Pulso envolvente que aquece o coração, uma batida diferente, estou louca de paixão. No Bala de Prata, que é a sensação, junto com o chão, essa é uma emoção. Amor, DJ Daniel, eu vou. DJ Sandro. DJ Sandro. O Quebra Lajota, o som de Abaetetuba. De todas as loucuras que fiz na minha vida, a maior foi deixar você. Você bem que avisou, e como aqui ficou, sozinho querendo te ver. Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo, ainda continuo te querendo. E essa vontade de você aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora até que não melhora, solidão, castigo, peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa, amor, perdoa, amor. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor, perdoa, amor. Não dá mais pra viver assim. Perdoa, amor, perdoa, amor. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor, perdoa, amor. Não dá mais pra viver assim. Todas as as loucuras que fiz na minha vida, a maior foi deixar você. Você me que avisou, e boba que ficou, sozinho querendo te ver. Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo, ainda continuo te querendo. E essa vontade de você aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora tão que não melhora, solidão castigo dentro toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdão amor, perdão amor, perdão aí não dá pra mim. Perdão amor, perdão amor. Aí, DJ Sandro, solte o play! Poderoso Quebra Lajota, o som de Abaetetuba. Dali, mega! Eu vou pro Chauá, a festa começou. Eu vou pro Chauá, a festa começou. Eu vou pro Chauá, a festa começou. Eu vou pro Chauá, a festa começou. DJ Daniel, comandando, manda ver. Aqui no som do Chauá, ele mexe com você. DJ Daniel, agitando, manda ver. Do Chauá, o guerreiro da galera, pode crer. Mega DJ Sandro consagrado. É DJ, eu estou... e se não me vou te amar. E pra sempre vou te amar. Esse dia eu estou na tua e contigo quero estar. E tu pega-te se não me vou te amar. Pede seu nome, bom, bom. Vou te ver, bela, bom. Vou te ver, vou te ver, vou. Uhul! O poderoso Mega Quebra Lajota 3D. E agora com o seu cenário 3D. Aí, DJ Sandro, solte o play! Quebra-lajota 3D. DJ Sandro, solte o play! Vamos repartir! Entre todas as capitais, eu desejava viver em Macapá. A grandeza desta gente, o sol nascente me banha no rio mar. Entre todas as capitais, eu desejava viver em Macapá. Com a grandeza desta gente, o sol nascente me banha no rio mar. Tua beleza me fascina. Vamos, rapaz, se não vai! Coração, vou esperar o tatacá e o açaí da região. Tua beleza me fascina. Vamos, rapaz, se não vai, pessoal! Vamos! Então puxa o fole, mestre Escolete! Chá. Quem não tem chaculateira não toma café nem chá. Não toma café nem chá. Não toma café nem chá. É boiê, boiê, boi do Ceará. É boiê, boiê, boi do Ceará. Mulher, segura o menino que eu agora vou dançar. Mulher, segura o menino que eu agora vou dançar. Que eu agora vou dançar. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Oi, Bibi! Mexeram o boi com doido! Pichichita, ô, oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonito. Diga! Pichichita, ô, oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. E pichichita na loja do seu Albano. Pra 1 metro de pano, fino como uma cambraia. E do cacheiro perguntar se 1 metro dava. Ele disse que sobrava pra fazer casaco e saia. E do cacheiro perguntar se 1 metro dava. Ele disse que sobrava pra fazer casaco e saia. Pichichito, ô pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Pichichito, ô pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Se eu pudesse, não deixava o pichichito me ficar bonito, sair só pra passear. Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira, pra mulher namoradeira não querer me paquerar. Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira, pra mulher namoradeira não querer me paquerar. Pichichito, ô oh, pichichito. Do funk. Aqui toca só as melhores. DJ Jorge, eu sou teu fã. E solta de solta de rã. Vai. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh, foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama.